Procura-se animais em extinção. Sem a sua ajuda, eles podem desaparecer do planeta. Faça a sua parte. Oi, João, você tá sumido. Que lindo o canto desse pássaro, não? Sim, bonito mesmo. Mas como ele se chama? É o Sinalaxis colare ou João de Barba Grisalha. E ele tem 15 centímetros e meio de tamanho. Puxa, que legal, mas ele está meio subindo, não é? Sim, ameaçado de extinção. E onde ainda podemos encontrá-lo? No extremo norte da Amazônia, no estado de Roraima, nas matas de galeria, ao longo dos rios Uraricoera e Tucutu. Que legal, vamos ajudar o João? Vamos sim. Some não, hein, João? Eu sou seu amigo Launiels. E eu sou seu amigo Marcos. Tchau. Tchau. Procura-se. Produção Rádio EMAP, a rádio que educa.